Se você não conseguir realizar as coisas que planejou, lembre-se de Jesus. Se buscou encontrar auxílio de homens que tão falhos são, lembre-se de Jesus. E ele quer te afogar, lembre-se de Jesus. Se o que tens é só peixe e pão pra alimentar a multidão, lembre-se de Jesus. See you.